5, Argentina 020. É, confirmando. Pera, confirmando, na 012. E aí, real, consideração, recuo no 895, adiciono 0094. Aero 2314, controle Salvador. Aero 2314, passada a posição coral, serviço radar encerrado, chame Leão 120, decimal 1. Informa a transmissão Clareza 2. Bom dia, Gol 0094, autorizado a alinhar e manter pista 0. Alinhar e manter 0, Gol 0094. Corrijo, 9169, no solo 13, direita, Foxtrot, no 21-1. Solo Salvador, bom dia, o Azul, 3719, novamente agora para Guarulhos, 13-0, informação da Bahia. Para Daniel da Morte, da Guarda no Copa. Daniel Lê da Morte, da Guarda no Copa, 2719. 094, decolagem autorizada, pista 0100 graus, 149. Autorizada, decolagem 10, bom, 0094. Chegue Alfa Juliette, posição 01, no Pat 1. Alfa Juliette, Pat 1, posição 01. 7-3-9, confirme se trocando para manter 2509 até a posição etapa. Certo, senhora. Pode ser, dona, então vai encostar mais um pouquinho. Autorizado, gol 1739. Dona, 250. Gol 094, decolada usando 5, controle Salvador 1935, bom dia. Controle Salvador 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 0094. Gol 094, contato radar na decolagem, segura dia saiu da mão para nível 370. Para o 370, acena a Momo, voo na 094. Possibilidades de voarmos pro Ti?

Sim, repete na 092, azul 2743, cancelada a restrição em Itapim. Comando com 739. Gru 1739, quer retornar na frequência NMO 3395. Então, bom dia, senhora, bom. Então, Azul 2743, desça para 2.10, autorizado o sinal do procedimento LS Sector Pistão no zero, reporte estabilizado. Reduz o velocidade para 2.009, Azul 2743. 2743, gente, para 2.010, reduzindo 2.009. Confirma o QNH para o 2743. 743, ajuste 0092. 0092, obrigado. 601, autorizado Salvador, Salvador, a 1000 pés, decola da 17, controle norte, controle 119, decimal 35, aciona 0116, apenas confirmando quem é que fez. 02. 0 vento 0 0 graus, 179. Cive para o voo, 709. Cive 1094, chame centro Recife, na frequência 1.25, alterna 1.25, decimal 45. Centro Recife, 1.26, 1.25, 1.25, 1.05. Estabilizado ILS na zero, azul 2743. Azul 2743, chame o na frequência, NMO 3995. 3995, bom dia, obrigado. Hotel Júlio Serra, 12 para 500 pés, ajuste, celebrou, mantém, NZLN2. Libera a velocidade de mar e taxa. 4082, negativo, mantém a sexta do chegada. Alto, concedemos, grupo. Torre Salvador, azul 2743. Final, por baixo da moto. Azul 2743, bom dia, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando 2743. 1739, no solo 1125, leite da direita, Foxtrot, 121, decimal 1. Foxtrot 211, 1739. Isso, voltando para nível 050, cruzando 090. Chegou 739, Ivana. 739, prossegue Alfa, reporte Andrew Juliette, informa que irá aguardar a posição 09 ser liberada. Alfa, Juliette, aguardando a posição 09 ser liberada. T743, estou autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 149. Ele pouso na zero, azul 2743. Hotel Júlia de Serra, Sandy Torre, na frequência 198-2495. Hotel Júlia de Serra, quem é da 1-0-1-2, autorizado o cruzamento final na 0, chame final para o 7. Autorizado o cruzamento na final da 1-0, chamará na final da 1-7, Hotel Júlia de Serra. Observa o táxi do da Lua Plus, prossegue. Alfa Kilo, parte 3, posição 2, ou meio, fica dentro do sinalizador. Alfa Kilo, entrando no parte 3, será dentro do 743. Autorizado, piso no 7, vento 090 graus, 1-4-9. Juliette, táxi, o TAN 3191, com POB de 214-214, autonomia 3:40, Campinas alternada. Feita 01, né? Escuta. 2743, mantendo a posição, tá sem balizador no pátio. Quem está na informada em frente? Estabilizado, ele é 7-2. 1864, estime para aí na frequência 1168, do sinal 95. 295.8, Azul 4082, desce para 2000, pede para 0 sinal do procedimento eletrocutor, sistema 0, é estabilizada. Reduz a velocidade para 2009. 2000, motorizado, reduzindo a velocidade para 204.02. Torre, bom dia, 864, duas milhas Índia Serra, desloque está 1-0. Boa noite, 64, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Certo. 379, sua autoridade, seu plantácia. Autorizado, chamo para o táxi 279. Sistema LED, senador 62. É 3000, 1-1-1-2. Autorizado, prosseguir até o ponto de espera da música. Boa noite, 64. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 09, 0 graus, 159. Repouso, pista 1-0, 1-864. Receita 01 autorizado alinhar e manter capteiro na 7. Azul 402, trata o Cupra 7, 5 milhas, mantendo 1-4-0 de ground. Andara Recusa, se me torna para o caixa NNO, do Sinal 95. Boa noite, 97. O nome é 2, espera 2, meu pai, autorizado, sinal de procedimento eletrocutor, sistema 0, reteste estabilizado. É, 2, estabilizado, o nome é 2. Torre de Salvador. Torre de Salvador, 4082, final. Azul 4082, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Eu estou nessa tenda, prossiga. Estamos sendo, continua, filho. No sala 35, direito, 121, décima 1. 1201? 1201. Então, ativa, online, reta com a pouso no mundo padrão. Tem a linha do litoral aguardando para o cruzamento no 0. Receita 0, no ciente, manterá a linha até o cruzamento. Alfa Juliette 10, parte 1, 864. Azul 719, táxi com 116 a bordo, 116, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 30 minutos. Autorizado o táxi via Índia, ponte 010, chame torre 1895, registro 0, 12. Ok, táxi autorizado via Índia, ponte terra da pista 10, 308, 95, registro 0, 12, registro 87, chame torre na frequência 1, 95. 1895, 1, 2, 0, 2. 1895, sou 320, copia, guarda a coordenação. 320, copia. Pesado Guarulhos, Oranga 320, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Lida Motiva, via Upper Zulu 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, aciona 5546 no transponder. Quantidade pouca. O voo já está 5 milhas da cabeceira, mantém o ponto de espera. 095, 095, 4B, 385. Voo no 162, pista livre, pouso autorizado, pista 0, vento 090 graus, 149. Livre pouso, 190, 1162. 391 no visual, companhia da Gona Final. Visual. Capital de passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter pista 0. Aporte o tráfego, manter no 0. 03, 41. Alfa Juliette, posição 03, 41, 4082. 1556, pronto, cópia. Primo. Pesado Galeão, nível 360, decola no 0, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Via UP November 857, Moutro. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, aciona 5550, transponder. O meu carro na setão, o voo na proa da rotatória, reparte na rotatória. Vai voar por ela na rotatória, o carro da rotatória, reparte na rotatória. 1956, procedimento está correto, está pronto, de acionamento. Da presente posição autorizado o cruzamento do eixo da pista no zero. Da presente posição. Autorizado da presente o cruzamento do eixo não no zero. Foxtrot, controle solo 121, décima 1. 211, não medo. 556, da Eleda Irumi, interceptado por 9857. No avião, informação de tráfego, um helicóptero 5003 está passando no rumo nordeste, mantendo a linha do litoral no intercept. 1031, avião está autorizado? Negativo, aguarde autorização de decolagem, 31 no avião. Por aqui, o 0501. Bom dia, Azul 2719, ponto de espera da pista 0.4. Bom dia, Azul 2719, mantém um ponto de espera. Santris 191, decolagem autorizada, piscina 0, vento 090 graus, 159. 3191, iniciando cabeceira 0, agora com 17. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, aciona 5173 no transponder. Um buraquinho, é possível descer até 200 pés sobre a linha da orla? Mantenha 500 pés, chame o controle agora em 11935 receita 01. Controle 11935 receita 01. Ela é 1000 pés e 200. Correto, ela já estava cursando na motoradora de 500 pés. Teletatongo, 2 para 500 pés, registradora na 092. Na 092. Salvador, receita 01, passou a posição buraquinho, mantendo 500 pés sobre a costa. Atalomeu, Romeu, Fox Alfa, 500 pés, corredor forte, reporte 20 milhas, Salvador. Controle de Salvador, bom dia, TAM 31, avião. Morning America, 229 air passing, 170 for 110, reporte. Centro Zona 91, contato radar de colagem, subavia saída da El para nível 340. 340, via da El, TAM 3191. American 229, Squawk Agent, descendes da Amon, a level 7 level 060, reduce speed 2500 knots, QNH 1012. 060, 2150 knots, American 229. Passando o rotatório, o Charlie Alpha Tama intenciona a sua missão no zero, via litoral. Já está tão fazendo sua condição de direto mundo plaza a partir do presente. Afirma. Utilizar direto mundo plaza do presente, Charlie Alpha Tama. Controle Salvador, autorizo receita 01, descida para 200 pés sobre o mar. Autorização São Paulo. TAM 3745, autorizado São Paulo. Nível 360, decola 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Vial fez 1-0, Fubade fez 1 no meio, Apósmo prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119.35, aciona 5555 no transponder. 745, autorizado São Paulo, nível 360, Pizulu no 0, Pubágio, Pizulu no 6, após decola da Dael, Leda, transição ótima. Aciona 5555, TAM 3745. 3745, desamento, está correto, pronto, para o desamento. Vamos lá, TAM 3745. We have conditions to maintain this indicated until we have position. Make firm, Oceania 6200, 250. 5557, transponder. Gente, utilizando 270, já foi pro 17, decolando aqui então no 0, primeira curva esquerda, Boca da Ju, o controle 1935, transponder 5557. Teste, chama pronto para o feedback funcionamento. 7557, transponder, poderá, funcionamento e pushback com 1790. Da El Leda. Azul 2799, contato radar em decolagem, subavia, CVDE para nível 360. E a Dael, nível 360, Azul 2799. Channel 6200, descend 2000 feet, scan 81012, clear to final electric three runway 10, report established. 2000 feet, scan 81012, and then get clear for the electric three runway 10, report established. Olha, o Salé passando. Salé passando, prossiga. É no final de alta, muito claro. Salé passando, frequência livre. Feito 01 no controle? Feito 01, mas escuta. É permitido para pouso. Tem mais 01 ou 30? E o T201? Estou um pouso mais de uma hora e meia. T201 no controle? Prossiga. Confirme seu site. Você vai efetuar sobrevoo sobre o Praia do Forte depois de ingressar em Salvador? Descend 229, descend 3,000 feet, scan 81012. 1012, 3,000 feet, American 229. Quadrazona, Zona, chama o centro registro na frequência 125 do último ano, eterna 128 do último 3. Centro 125 Uno, 223, outra direção no avião. Ela está tão retrocedida. Ela está tão confirmando a situação. Cada atacando o trouxe do eleitoral, reporte através para o espaço espectador. Autoridade de Frontax, 3295. 3295. Pronto. Escuta, cada atacando. Trouxe do eleitoral, reporte através do espaço espectador. Já não através do espaço espectador. Autoridade de Frontax, fundamento, está no zero. Cada patrão, batendo seu posto de MPR na frequência 198 do 195. Corre Salvador, é o Itália Fatão. Jorim, na mão, terá pelo conhecimento do controle de reportar, frequência livre, reportar regresso. O galhão passado está através aqui do Passo de Sorçu, visual com a aeronave nacional para Porto de Salvador, intentando acusamento da 1-0 e autorizada a retaguarda da mesma. Negativo, mantenha a linha litoral sul, aguarde instruções, chave da tela, reporte vertical de Tapuã. Uma cara da capa de Tapuã, cara. Isso vai dar mais para nível 050, ajuste 1-0-1-2. Aguarde. Dália Fatango, mantenha ali o litoral sul, aguarde para o cruzamento. Mantenha, tá. Bom, eu vou 1790, ponte 2, puxe back também. 1790, aguarda, número 2, no setor. Obrigado, vou aguardar na proximidade do cartódromo uma possibilidade de cruzamento. Chile MA 6200, na grande fase 6 na Lightbound 200 Small 1. Lightbound Small 1, 6200. 229, clear 17:35, frente do pouso do América, o Charlie Alfa Tango. Sim, Charlie Alfa Tango, aguarde para o cruzamento, mantenha ainda além do litoral. Certo. Avião 70, autorizado, chama para o táxi. Para o azul 9170 no portão 1. No 790 será a próxima após o azul. Sim, 7790. 3745 estimado para isso do pushback. Agora. Pente. O cruzamento comprou a de buraquinho. Aguarde transferência que sobrou. Está iniciando o cruzamento. Roger, maintain position, we have an aircraft starting pushback on gate number 6, maintain position. Got it. Thank you, okay, 6 46 a bordo, altímetro 1 no 0 no 2, aguarde para o táxi. 0 no 2, aguardando, 3745. Controle, é o Charlie Alpha Tower. Chame, prossiga. Ele foi no corredor forte, 500 pés com essa WIP, sobre voo. Chango 100, reporte 206, Salvador. Fala. Salvador Azul 91970, acionados para o táxi, está com 96 no TOB, 4 horas e 33 minutos, alterna Ribeirão Preto. 29,6 a bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de cara torre, no noite, esse nave sim, falou. Via Índia Alfa, no ponto de espera torre, 01895 Azul 91970. 3745, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, esse é o 95, com voo. Índia Alfa, 2845, 3745. Controle Salvador, ETAN 3895, passando 2300 para o 320 da EL. 3895, contato radar Nicolai, isso vai vir saber da EL para nível 320. Dael 320, TAM 3895, poderia valer, TAM? Autorizado valida, TAM 3895. Autorizado valida, TAM 3895. Foi, controle 30 minutos, Alfa Tower. Alfa Tower, controle 7. Taxi by Juliet, gate number 8. Your taxi by Juliet, number 8, 6, 2-0. American 229er, taxi by Juliet, gate 1-1. Juliet 211, American 229er. Zero, autorizado para o Spex Lamentation para o táxi. Senhor, para o táxi, 0.0. 0.0. 9170, autorizado a linhares, decolado, sinal 0, 08, 0 graus, 15. Sistema 012. 102 azul, autoriza a gente voar direto da pista, o voo 902. 304, gol 1962. Estado na prova, gol 902. Controle Salvador, poderia coordenar a máquina com o centro Recife, portanto 3895? 3895, aguarde que venha aqui. Sim. Estabilizado, IRS 6356. Seu nome é 356, seu retorno de frequência 198 do Sumano 5. 3895. 604, desce para 2, repouso autorizado, final de procedimento elétrico, pistola 0, repouso estabilizado. Central 050902. Nós para nível 050 na projetada. 050 projetada, vou 902. 63, como é? Isso. 9170, decolado ao 08, chame o controle 11935. Controle 1935, azul 9170. Lima 1170, contato radar na decolagem, suba via César da El para nível 360. Via da El para o 360, 9170. 2130 a bordo, altímetro no 012, taxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 18, destino 95, bom voo. Gente, via Índia Alfa, ponto de espera 895, voo no destino 0, obrigado, bom dia. Taxi. 895, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 128.3. 251-283. Até a notificação do serviço de adalário para nível 060, ajuste 1012. Passando de acesso, a 0090 graus, uma vez por